e vem comigo. Tchá, tchá, tchá. Simbora, gente! Eu quero que vocês cantem comigo essa aqui, ó. Eu moro num país tropical. Ok? Que beleza, fevereiro. Tem carnaval. Eu tenho fusca e um violão. Eu sou Flamengo e tenho uma nega. Sai do chão, maraca. Eu moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Que beleza, fevereiro. Eu disse tem carnaval. Eu tenho um fusca e um violão. Eu sou Flamengo e tenho uma nega chamada Teresa. Sambei, sambei, sambei. Posso não ser um bem de líder, pois é. Mas lá em casa o namorado, o gato, o papagaio, todo mundo me respeita, pois é. Porque essa é a razão da simpatia, do poder. Sai do chão! Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Que beleza, fevereiro. Fusca e um violão. Eu sou Flamengo e tenho uma nega chamada Teresa. Eu sou Flamengo e tenho uma nega chamada Teresa. Sou Fla Fla, ela é meme. Eu sou Fla Fla, ela é meme. Sou Fla Fla, ela é meme. Sou Fla Fla, ela é meme. Sou Fla Fla, ela é meme. Sou Fla Fla, ela é meme. Sou Fla Fla, ela é meme. Sou Fla Fla. O que eu quero nessa vida, toda a vida é amar você. Amar você. O seu amor é como uma chama acesa, queima de prazer. De prazer. Tudo que eu quero nessa vida, a vida é amar você. Amar você. O seu amor é como uma chama acesa, queima de prazer. E eu já falei com Deus, eu já falei com Deus que não vou te deixar. Vou te levar pra onde, pra qualquer lugar. Já vi de tudo, maraca diz.